Depois desta boa sugestão musical, vamos às notícias, Inês. Desta vez, uma notícia de âmbito nacional não muito agradável. Não muito agradável, é verdade. Esta semana, nas notícias de âmbito nacional, destaca uma praxe que deixou uma caloira da Universidade do Algarve em coma alcoólico. Deitada na praia, na horizontal, coberta de areia apenas com a cabeça de fora enquanto era obrigada a ingerir álcool, terá sido neste contexto de praxe académica, envolvendo vários caloiros da Universidade do Algarve, que uma jovem entrou em coma alcoólico, tendo sido assistida no Hospital de Faro. O reitor da Universidade do Algarve já instaurou um processo de averiguações com vista à responsabilização disciplinar dos alunos envolvidos. Maria José, proprietária de um apoio da praia na zona, testemunhou a praxe. Estava aqui, no restaurante, e de vez em quando ia dar uma espreitadela à festa dos estudantes. Eles abriam covas, ficavam cobertos de areia até ao pescoço, e quando não estavam suficientemente enterrados, vinha o padrinho e obrigava-os a beber, relatou o Jornal Público, acrescentando que ficaram muitas garrafas de vodka, whisky e vinho na praia. Num comunicado, o reitor recorda que já tinha avisado que não haveria tolerância relativamente a quaisquer atos de recepção dos novos alunos, dentro ou fora do camping da Universidade do Algarve, que atentassem contra os direitos à integridade física e moral, à liberdade e à segurança de qualquer estudante, direitos esses consagrados na lei e, por isso, acima de qualquer praxe, regulamento ou tradição. Na mesma nota interna, prometer que qualquer reclamação recebida relativamente àquela matéria seria cabalmente averiguada, com todas as implicações disciplinares daí decorrentes. É isso que está já a fazer, segundo o comunicado em que apela à serenidade dos membros da Academia e de esperar que o momento proporcione uma reflexão individual e coletiva sobre os valores que devem prevalecer e ser preservados na Universidade do Algarve em defesa de uma convivência sã e verdadeiramente académica. O próprio Governo está a promover este ano uma segunda edição de uma campanha contra condutas abusivas, humilhantes e vexatórias praticadas na recepção aos caloiros. A primeira foi lançada em 2014, na sequência do debate gerado pela morte, um ano antes, de 6 estudantes da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias no MECO, e incluiu um endereço eletrónico, o praxesabusivas@mec.gov.pt, que se mantém ativo. No ano letivo que está a começar, o Ministério da Educação e da Ciência recebeu 2 queixas. Através do gabinete de imprensa, o Ministério referiu que, obedecendo a um princípio de confidencialidade e de confiança, a que o meio de denúncia está vinculado, não divulgará o conteúdo, o autor ou a instituição a que cada queixa diz respeito. Segundo o gabinete de imprensa do Ministério, no ano passado, as 74 denúncias enviadas para aquele e-mail chegaram entre setembro e dezembro. A maioria, 41 denúncias, foi encaminhada para as reitorias das universidades e para as presidências dos institutos politécnicos. As restantes, 33 denúncias, não se enquadravam no âmbito da campanha. Fez saber a tutela em agosto, quando divulgou a imagem da campanha. Estas últimas estavam relacionadas, por exemplo, com o uso do traje académico. Não é a primeira vez que trazemos aqui este tema das praxes académicas. Em anos anteriores, até com anteriores grupos que por aqui passaram, falámos desta questão dos abusos nas praxes. Há aqui meninos que no próximo ano já estarão na universidade e daqui a 2 anos estarão mais alguns e todos lá chegarão. Não sei qual é a vossa opinião sobre o assunto. A minha, já posso expressar, é de que praxes é só quando consentidas por quem as vai fazer. Não são obrigatórias em lado nenhum, as pessoas só aderem se quiserem e, sobretudo, nunca devem aceitar praxes que ferem a dignidade humana. Portanto, eu acho que se anda para aí a fazer muito em vários sítios, e penso que não é só nas grandes universidades, mesmo nas particulares, muitos atos que não têm nada a ver com praxes, porque são atos animalescos, são atos que ferem a dignidade das pessoas e que as pessoas não devem consentir, pura e simplesmente. Eu quero acreditar que as pessoas que chegam à universidade já são bem preparadas, suficientemente maduras e inteligentes para perceber e para discernirem aquilo que podem aceitar como brincadeira, como aceitação no grupo e aquilo que devem repudiar, pura e simplesmente. Não é assim? Daqui a 2 anos já lá estás, Inês. É verdade. Eu acho que esta notícia é mais uma prova que, infelizmente, os réptos e a divulgação que as praxes têm não está a valer de muito. E que ainda existem pessoas com uma mentalidade medíocre que maltratam outras só por, talvez porque lhes fizeram o mesmo, não sei porque é que o fazem. Eu espero que, quando for a minha altura, não me façam isso. Porque tu vais recusar. Porque eu vou recusar. Obviamente, porque é isso que eu acho que está a falhar, que as pessoas não estão a perceber, que não têm que aceitar determinado tipo de humilhações e claro, situações que põem em risco a vida das pessoas, claro, como foi o caso que tu relataste. Infelizmente, não é o primeiro caso, há gente que já ficou paraplégica, fruto de brincadeiras disparatadas, e infelizmente há gente que já morreu. Na minha opinião, e acho que é a opinião de muita gente, é que eu não sou contra as praxes. porque existem vários tipos de praxes. E quando eu digo isto é porque existem mesmo vários tipos de praxes. Nas praxes ninguém é obrigado a beber, ninguém é obrigado a fazer o que quer que seja, fazem de livre vontade. E são pessoas maiores de idade que já têm cabeça para terem tino, já têm idade para terem tino, digamos, e saberem o que querem e o que não querem. Se a aluna se entrou em coma alcoólico, não foi porque ninguém manda nela. Se ela não queria beber, não bebia, acabou de dizer eu não quero e acabou. Ia-se embora, não tinha que obedecer a certas coisas. Claro que depois pode ser vítima de algumas acusações, dizer é antipraxe, não está na tradição. Não se quer saber, só bebe e só faz praxe quem quer. Muito bem, Inês, diga. Eu concordo com a Carolina, eu sou a favor das praxes. Acho que é uma tradição e é um método de integração. No entanto, também concordo com ela quando ela diz que existem vários tipos de praxes e ninguém é obrigado a fazer algo que não queira. Eu não acho que as praxes sejam um modo de integração, porque eu acho que qualquer pessoa que entre agora pode perfeitamente entrar no espírito académico sem participar em quaisquer praxes. Portanto, eu não acho que as praxes sejam uma forma de integrar as pessoas. Só se for pelo convívio, nesse sentido, sim. Agora, pelos exageros, não. E que têm dado e por isso, lá está, as pessoas têm o direito de dizerem não. Exatamente. As meninas mais novinhas vão pensando nisto. Diga, dona Beatriz. Eu acho que as praxes são uma coisa que devem ser para as pessoas recordarem, para terem boas recordações para além das aulas, obviamente, terem boas recordações da universidade, e não devem ser uma coisa má e que tenham más recordações disso, porque acho que não é esse o objetivo das praxes. Muito bem. Diz Daniel, gostava só de salientar, tal como as minhas colegas disseram, que as praxes não devem ser principalmente para a saúde. Não se deve brincar com a saúde. Nem com a vida. Nem com a vida. Das pessoas, exatamente. Muito bem. Fique bem, fique com a Boa Nova. Vamos passear, Patrícia. Desta vez dentro do concelho, à Aldeia das 10. A melhor terra do concelho, sem dúvida. No dia 24 e 25 de outubro vai decorrer a 14ª Festa da Castanha, na freguesia da Aldeia das 10. No dia 24 de outubro, sábado, a Aldeia das 10 oferece um programa de animação cultural seguido do tradicional magusto noturno. No dia 25, domingo, a 14ª edição da Festa da Castanha realiza-se, como é hábito, no Santuário de Nossa Senhora das Preces, em Valdemaceira. Esta é uma festa já com grande tradição, impacto no concelho e na região, e que pretende promover os produtos endógenos, com destaque para a castanha, mas também vão estar presentes o mel, o pão, os doces, os licores. Todos têm importância da dinamização do interior beirão e na promoção turística da região. Este é um evento que promove a freguesia e o Santuário de Nossa Senhora das Preces, detentor de um património arquitetónico, cultural e paisagístico de grande valia para a promoção turística da região. Recordamos que o Santuário Nossa Senhora das Preces foi eleito Maravilha de Património Cultural do Conselho de Oliveira do Hospital, em maio de 2011. A sua construção terá decorrido durante os séculos XVIII e XIX. Além da igreja, templo imponente com 5 altares, sendo o altar-mor votivo à imagem de Nossa Senhora das Preces. E com ricas pinturas no teto, o santuário integra uma via sacra, com figuras de madeira em tamanho real, um chafariz monumental e um coreto. O conjunto é envolvido por um parque florestal de raro valor, e de onde se desfruta uma panorâmica belíssima sobre a região. Espaço de excepcional grandeza arquitetónica, religiosa e paisagística, é por isso exemplar, único na região. Já sabe, no dia 25 de outubro, clima até Valdemaceira, e desfruta de iguarias ímpares e de um lugar magnífico. Da melhor localidade do concelho, da sala de visitas do Conselho de Oliveira do Hospital, que é o Santuário de Nossa Senhora das Preces. Aproveite, coma castanhas e visite o melhor do nosso património. O Pedro está a dizer que eu estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas não é só à minha é a dele, porque ele também tem costela em Aldeia das 10. Rádio Boa Nova. Vamos avançando para Nós e os Animais, menina Inês Brás. PSP lançou esta semana a campanha Maus-tratos a Animais são Crime, no âmbito da qual alerta para os abusos cometidos contra animais e as situações de abandono. Ambas punidas atualmente por lei, para o esclarecimento de dúvidas ligadas a este tipo de casos e para denúncias de situações de maus-tratos, a polícia criou ainda um e-mail que pode ser utilizado por qualquer cidadão. Além do e-mail, a polícia indica ainda o número de telefone para o qual se podem fazer as mesmas denúncias ou pedir esclarecimentos. A PSP sublinha que, com base na lei que entrou em vigor em outubro do ano passado, os maus-tratos e abandono de animais passaram a constituir crime. A lei determina que quem sem motivo legítimo infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos físicos a um animal de companhia é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias. A campanha Maus-tratos Animais São Crime foi lançada numa parceria com a Câmara de Lisboa, numa altura de férias, onde os casos de abandono de animais de companhia disparam habitualmente. A provedora dos animais de Lisboa, Inês Real, presente no lançamento da campanha que decorreu na Casa dos Animais de Lisboa, em Monsanto, sublinhou, citada pela Lusa, que anualmente são abandonados cerca de 100 mil animais em todo o país, 3 mil destes em Lisboa. A PSP anuncia ainda que no Bloco Comando Metropolitano de Lisboa, ações de formação interna para quem, em todas as divisões policiais, os polícias sejam habilitados a prestar o apoio necessário a quem dele necessite e a desencadear os procedimentos requeridos pela lei vigente. A GNR tem disponível a linha SOS Ambiente e Território, através do qual o número azul e a página da internet onde se podem denunciar situações que violem a lei ambiental e ao animal. Dados da GNR recolhidos através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, SEPNA, revelam que, desde outubro passado até junho deste ano, foram registadas 2.239 denúncias de maus-tratos. Em média, cerca de 8 por dia. Foram instaurados cerca de 50 processos de crime, cerca de 5 por mês, e criadas 2.240 contraordenações. Caro ouvinte, se quiser denunciar algum acontecimento, algum... De maus-tratos a animais, pode enviar um e-mail para defesaanimal@psp.pt ou ligar para o número 21-7654-242. E o nosso slogan? Caro ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Pois, mas infelizmente nem toda a gente anda a ouvir o que nós dizemos. Por pois isso não. É que a PSP está a detectar que há tantos maus-tratos e tanto abandono. Infelizmente, continuamos muito mal nesse campo. Muito mal. FM Boa Nova. Vamos a uma sugestão de leitura para nos animar. Temos Prémio Nobel, não é assim, Inês? Sim, Prémio Nobel. A bielorrussa Svetlana Alexievich é a 12ª vencedora do prémio mais prestigiado da literatura, o Prémio Nobel, com a obra O Fim do Homem Soviético. Os livros da Alexievich são, na sua totalidade, não-ficção e centram-se na história da União Soviética e na identidade russa. Svetlana Alexievich nasceu na União Soviética em território ucraniano, a 31 de maio de 1948, filha de pai bielorrusso e mãe ucraniana. Quando o pai terminou o serviço militar, a família mudou-se para a Bielorrússia, onde os pais trabalharam como professores. Alexievich estudou jornalismo. O escritor que mais influenciou a mais recente premiada com o Prémio Nobel da Literatura foi o bielorrusso Alexey Adamovich, depois de esta ter lido um livro do autor. Na obra premiada, a polifonia patente é elogiada pela Academia Sueca e traduz-se na forma como a jornalista dá voz a centenas de testemunhos, homens e mulheres, protagonistas anónimos da história, a favor ou contra um regime. Por causa da sua posição crítica ao regime de Alexander Lukashenko, o homem que governa de forma autoritária a Bielorrússia desde 1994, Alexievich viveu em países europeus como Itália, França, Suécia e Alemanha durante alguns anos, mas em 2011 regressou à capital bielorrussa. O Nobel da Literatura é o prémio de maior prestígio para um escritor. Svetlana conta com outros prémios importantes no currículo, como o Erich Maria Remarque Peace Prize e o National Book Critics Circle Award. O Fim do Homem Soviético recebeu o prémio Médicis Ensaio em 2013 e foi considerado o melhor livro do ano pela revista Lyre. Recomendamos a leitura, sobretudo deste seu livro, que já está editado em Portugal, O Fim do Homem Soviético. Recomendação especial para os alunos que neste momento estudam História do 12º ano, porque estamos a tratar precisamente da fundação da URSS. Pois muito bem, vamos ao cinema. Senhor Daniel, verdade? Sim, sim. Para ver um filme, um drama, mas muito interessante. Vamos ver desta vez o Everest. It's dangerous. Why? I have kids. they see a regular guy can follow impossible dreams, maybe they'll do the same. O filme Everest, um drama que retrata uma subida ao Monte Everest, nos Himalaias, com uma altitude de 8.848 metros. É o mais alto pico da Terra e um dos lugares mais perigosos do mundo. Uma tempestade de enormes dimensões leva Rob e a sua equipa ao extremo das suas forças e capacidade de sobrevivência. Com realização de Walter Remker, Everest é um filme dramático baseado em acontecimentos reais e tiveram lugar no Everest em 1994. Pode ver este filme no Fórum de Coimbra. Ora, aqui está uma boa sugestão. A Inês diz que já está ansiosa para o ver. Provavelmente depois vais aqui contar e muitas outras pessoas vão querer vê-lo. 100.2 Oliveira do Hospital. Continua a sair single sucesso do quinto álbum de estúdio dos Maroon 5. Depois de Maps, Animal Sugar and This Summer, chega agora Feelings, outras das canções que conta com a assinatura Shellback na produção, uma marca que cruza quase todo o disco. Este ano, os Maroon 5 esgotaram o Mel Arena, numa digressão que ainda continua, que por estes dias passa pela Ásia e depois seguirá para a América Latina. A banda acaba também de lançar na passada sexta-feira singles, uma coletânea com os melhores momentos do grupo Dead and Levin, responsáveis por algumas das canções memoráveis da pop da última década e meia, entre This Love, Payphone, She Will Be Loved ou Moves Like Jagger. Passar agora a uma estreia da nossa Francisca Rodrigues, que vai iniciar uma nova rúbrica no programa que se chama Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente. Seja bem-vinda. Vamos Obrigada. Lá. Obrigada. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje na rubrica Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente trago o registro de um fenómeno impensável há cerca de 40 anos, com plantações de castanheiros a 900 metros de altitude, quando os manuais impõem que o limite era 700 metros. Este cenário foi traçado por Abel Pereira, presidente da Associação de Produtores Florestais, Árbora. Não tenham dúvidas de que a agricultura transmontana está a sofrer transformações por causa do aquecimento global. As alterações climáticas estão a afetar a produção e estão a fazer com que nós tenhamos castanheiros já a 900 metros de altitude, o que provavelmente há 40 anos era impossível. Ficam-se pelos 700, 800 metros, que era o que se dizia nos manuais escolares. Acima dos 800 metros não havia castanheiro, hoje há castanheiros a 900 metros. Para o dirigente da associação, que se dedica sobretudo a esta cultura, o castanheiro é um grande indicador de que as coisas estão a mudar, com as temperaturas a subir e a precipitação média anual a descer. Os dados estatísticos, segundo apontou, indicam que há 20 anos o distrito de Bragança tinha 900 milímetros de precipitação anual, enquanto hoje tem 700. A menor precipitação leva também a uma descida muito grande a nível de umidade dos solos, o que implica a necessidade de regar culturas como o castanheiro, tipicamente de sequeiro. As alterações preocupam os responsáveis por esta cultura, já chama de o ouro de trás os montes, tendo em conta que a castanha é atualmente o produto agrícola mais rentável. O Conselho de Vinhais é o maior produtor nacional de castanhas, com uma produção média anual de 15 mil toneladas que movimentam 25 milhões de euros. O castanheiro também é a referência paisagística da região, com excessos soltos e cada vez mais atrativo para novos investidores, com a área duplica em apenas uma década no Conselho de Vinhais. Além do clima, a produção está confortada com outras ameaças, como a doença da tinta, cancro e a mais recente, a vespa das galhas do castanheiro. O presidente da Árbora defende que são necessários mais estudos sobre o setor e troca de conhecimento entre investigadores e produtores, com as jornadas que decorrerão no fim de semana, de 23 a 25 de outubro, integradas na Feira Rural Castelhana em Vinhais. Abel Pereira alertou que não há alternativa agronómica ao castanheiro nesta zona de Trás-os-Montes. Se deixarmos de ter castanheiro, passaremos a ter áreas desertas, afirmou. Isto é um fenómeno de alerta para todos nós, visto estarmos numa zona em que a castanha está a começar a evoluir a sua produção. Exatamente, muito bem. Portanto, isto mostra bem o aquecimento que está a acontecer, o tão falado aquecimento global. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passemos agora a um tema completamente diferente, à política. Nós continuamos num rescaldo eleitoral que está a ser complicado organizar governo. Portanto, vamos retomar aquilo que o Francisco disse no programa anterior, que fez o rescaldo das eleições. Levantou-se aqui a questão da abstenção, da elevadíssima abstenção de 43%. E o Francisco vai nos relembrar que o ano passado trouxe aqui aos microfones uma nova proposta de organização política, a que ele chamou uma nova democracia. Ele não nos vai ler o seu texto novamente, mas vai nos dizer em que consistia esse sistema político e porque é que ele será preferível, segundo a ótica dele, ao atual. A democracia, até agora, tem sido a maneira mais justa e respeitadora do cidadão e dos seus direitos de gerir um país e aplicar a política, e continuará a sê-lo. Mas, na minha opinião, o cidadão não intervém o suficiente na política. Limita-se a escolher os seus governantes e, a partir desse momento, manda quem foi eleito. E o cidadão não tem opinião que afeta essa decisão. Isto está errado. Tem que haver mudanças. Esta versão da democracia era boa para os séculos anteriores, em que apenas uma minoria sabia ler e outra ainda mais pequena era instruída. Esta democracia está desatualizada para o cidadão instruído e inteligente do século XXI. E com isto dito, ora, para nós podermos, para um regime, para um novo regime poder funcionar, não só é preciso que em si ele funcione, mas que também haja uma aceitação da maioria da população. Por isso, cabe-me perguntar se acham mesmo que esta democracia está desatualizada. Porque isto era a minha opinião. Agora, pergunto-vos a vocês. Que vos parece? Acham que esta democracia, tal como está esta organização política que temos, responde aos anseios da população e aos vossos? Eu acho que sim, que corresponde um bocadinho, mas não é por esse termo, é porque se não fosse esta democracia, digamos que como é que seria a democracia sem retirar o direito de voto ou... Pronto, como é que seria a outra face da nova democracia? O que eu pretendo com este regime é dar uma capacidade interventiva mais direta do cidadão na política. Com este regime pretendo unir todos para o bem de todos. Muito bem, voltaremos ao teu texto, porque estas meninas mais novas não conhecem a tua proposta na íntegra. Vamos deixar isso para outro programa, que hoje já não temos disponibilidade. Vamos só fazer aqui uma reanálise do que dissemos já no programa anterior, relativamente, por exemplo, o elevado nível de abstenção. Qual é a vossa opinião? 43% da população portuguesa não exprimiu a sua opinião relativamente à escolha de uma nova Assembleia da República. Preocupa-vos esta elevada abstenção? Já agora, posso-vos dizer, são dados credíveis, que grande parte desta abstenção não é de idosos, é de jovens. O que é ainda mais grave. Gostava de saber a vossa opinião. Diz Carolina. Na minha opinião, eu acho que esta percentagem tão alta de abstenção vem do povo não estar contente com o que foi feito. E o que eu acho que está mal é que não estão contentes com o governo que tínhamos e que temos atualmente, mas também não fazem nada para o mudar. Preferem ficar sentados em casa a ver o governo que supostamente fez mal ao país, segundo a minha opinião, que é livre a opinião, que segundo eu fez mal ao país, e não fazem nada para mudar isto, que é o que me revolta, estes níveis de abstenção. Foi quase metade da população. Inês? Preocupa-me imenso o facto de a maior percentagem ser de jovens, porque eu, sendo jovem, o meu primeiro pensamento é ir votar quando tiver 18 anos. Parece-me que os jovens não se preocupam e não querem ter uma palavra a dizer ou a contribuir para o país e para a política do país, para o seu governo. E isso, em parte, preocupa-me imenso, porque se os jovens não querem fazer nada, o que é que eles querem fazer da vida? E como é que vai mudar isto? Exato. Eles são o futuro. E se eles não fizerem escolhas, quem é que as faz? Alguém as faz por eles. As meninas, diz Beatriz. Eu a única coisa que tenho a dizer é que as pessoas agora já não se podem queixar, pois a maior parte não quis votar, ok? Não quis votar, não temos nada a ver com isso. Os que votaram ganhou a coligação e pronto. Agora, as pessoas agora é que já não podem sequer queixar-se, porque pronto, foi o que escolheram, já ninguém se pode queixar, não podem. Sobretudo os 43% que se abstiveram não se podem de todo queixar, porque não fizeram a escolha. Porque se esses 40%, o que vocês têm que pensar é que se esses 43% da população fizessem a sua escolha, o resultado não seria o mesmo. Provavelmente seria muito diferente. E é isso é que é grave, é que vocês sabem que os diferentes partidos políticos têm diferentes perspectivas e diferentes ideologias e diferentes práticas. Portanto, estar um ou estar outro não é o mesmo. As pessoas têm que fazer as suas opções. Diz Inês. Eu quero acrescentar uma pequena coisa ao que a Bia disse. Pois quem não votou, quem se absteve, muitas vezes são aquelas pessoas que, por exemplo, vão para o café dizer mal das legislativas, dizer mal de quem ganhou, dizer mal do governo que nos está a governar. Mas não pensam que, se eles tivessem votado, poderia ser muito diferente e até poderia ter ganho o partido em que eles votaram, simplesmente por fazer a diferença. Outro. Exatamente. E o Daniel quer dizer... Já gostava de votar. Que ele já votou, atenção. O Daniel facto. Não se absteve, pois não, Daniel? Não. Lá em casa ninguém se absteve? Não. Ok. Bom exemplo. Desde já gostava de focar o facto que a Carolina e a Inês disseram que os jovens deviam votar mais porque eles deviam pensar mais no seu futuro e não em ficar em casa. Exatamente, até porque o futuro é mais deles do que dos mais velhos. Até porque têm esse direito e devem aproveitar. Votar é um direito, mas é também um dever. E as pessoas esquecem-se disso. Diz Francisco. Parece que o povo português está sendo-se um bocado desacreditado nesta... Desacredita nos políticos. Sim, nos políticos e... E nas políticas e no, em tudo o que foi seguido. Mas isso não é justificação para se ficar em casa. Ou tu estás a querer dizer que esta abstenção é de protesto? As pessoas não vão, porque estão desagradadas com os políticos que lá têm estado, com os vários partidos políticos e, portanto, não vão votar porque é um protesto. Acreditas que 43% das pessoas não votaram por protesto? Pode ser uma das razões. Há várias razões, obviamente, para ter havido tanta abstenção. Pode ser protesto, pode ser desinteresse na política, pode ser... Deixa-me acrescentar e ser drástica. E ignorância? Obviamente, no desinteresse na política está incluída também a ignorância. Pois, mas é uma ignorância que pode custar muito a eles próprios. Sim. E a todos nós. Depois sofrem as consequências disso. Existem várias formas de expressar que se está revoltado ou que não se concorda com o que está a acontecer a nível governamental no país. E uma das formas não é não votar, assim nem sequer estamos a exprimir a nossa opinião. Para isso existe votar num outro partido para estar no poder, ou então existe o voto em branco, que também é uma forma de protesto. Muito bem. Diz Inês. Eu acho que nunca nenhum partido vai conseguir ganhar maioria absoluta, porque temos um povo que é muito indeciso, que parece não querer fazer nada e parece que não, todas as pessoas não querem, não querem o mesmo, estão a divergir muito. Portanto, acho que nunca vai acontecer. Eu também não sei se a maioria absoluta é um bem. Pode não ser, porque muitas vezes o partido que ganha a maioria absoluta impõe todas as suas políticas sem ter consensos com outros. E reparem, a democracia é a regra da maioria. A maioria, de facto, expressou aquela vontade, mas não é da totalidade da população. Rádio Boa Nova. Está marcada para 23 de outubro a edição do disco de estreia de Diogo Garcia, o cantor de 16 anos que apaixonou os portugueses no palco da Voice Kids. O Que Eu Sou foi anunciado nas suas redes sociais, no seguimento do entusiasmo que o single Sinto-me Livre Contigo está a gerar. Em menos de 2 semanas, o vídeo já ultrapassou as 30 mil visualizações. Esse primeiro single é, aliás, a canção que ficará imediatamente disponível para todos os fãs que efetuarem a pré-compra no iTunes. Os fãs podem ainda fazer ali uma pré-escuta dos excertos dos 7 temas que compõem este trabalho. Com 16 anos acabados de completar, Diogo Garcia deu a conhecer o talento que já vinha a trabalhar desde os 18. Antes de chegar ao The Voice Kids, o cantor já tinha vencido o Festival Funchal a Cantar e o Festival da Canção Infantil da Madeira. Ao ver o irmão mais velho, Pedro Garcia, a participar numa edição anterior do The Voice, Diogo decidiu também embarcar e triunfar nessa aventura, tendo sido acompanhado no programa pela mentora Daniela Merkel. Há momentos em que o mundo para, tudo muda e nem dás por nada. Chegaste e eu fiquei sem reação. Oh não, passava horas a ouvir-te falar. Ficava tarde, mas só queria ficar. Tudo o que eu queria eras tu, tu, tu e eu. Oh yeah. E um abraço teu é tudo. Sinto-me livre contigo. Estava à espera de perder a noção, mas fiquei doido quando me deste a mão. Olhos nos olhos, vou dizer, sentes o mesmo. Yeah. E um abraço teu foi tudo. Sinto-me livre contigo, sinto-me vivo. Tu me enches o vazio. Contigo sei que consigo, escuto o que eu digo. Somos mais que 2 amigos. Procuro trocar de olhar, o sinal que vai dar é tudo o que eu quero. Sinto-me livre contigo e assim quero ficar apaixonado para sempre. Não vou deixar. Sou livre contigo, tão vivo, tu preenches o vazio. Contigo sei que consigo, escuto o que eu digo. Somos mais que dois amigos. Procuro um trocar de olhar, um sinal que vai dar. É tudo que eu quero. Sinto-me livre contigo e assim quero ficar. Sinto-me livre contigo e assim quero ficar. Apaixonado para sempre. E vamos para uma biografia, Carolina. Uma biografia de quem, desta vez? Carlos Faria da Cunha. Desde ter a idade, Carlos Faria da Cunha aprendeu a arte de trabalhar o cobre e o latão com o pai, iniciando mais tarde, já de forma autónoma, o fabrico dos mais variados objetos de cobre e latão. Para responder à procura, foram admitidos alguns operários, companheiros de percurso durante largos anos. Mais tarde, constituiu família e dos 5 filhos, o mais velho, José, em conjunto com o pai, continua com a atividade, expandindo o negócio, melhorando as instalações, inclusive abrindo uma loja de venda ao público na Estrada da Beira, que foi durante muito tempo uma das principais estradas rodoviárias do país. Em 1973, com a integração do filho Jorge na gerência, foi constituída formalmente a empresa Carlos Faria da Cunha e Filhos Limitada, propriedade do progenitor e dos 5 filhos do casal. Foram construídas novas instalações fabris e comerciais e aí admitidos novos aprendizes na arte, que ao longo dos anos se tornaram artesãos de excelência, pela mão de Carlos Faria da Cunha. Hoje a gestão da empresa, após algumas mudanças na sua estrutura, está entregue ao filho Jorge e ao neto António, tendo-se por isso chegado à quarta geração da família neste setor de atividade. Entretanto, a empresa foi evoluindo, consolidando a sua implantação a nível nacional e internacional, afirmando-se como uma das maiores no seu setor. De algum tempo a esta parte, a empresa tornou-se essencialmente exportadora, rondando atualmente os 80% a produção que se destina ao mercado externo. São, sobretudo, os países da União Europeia os maiores clientes, mas recentemente o EU e alguns países africanos são destinos cada vez mais importantes. Obviamente que todos os processos de fabrico tiveram que ser agilizados com a incorporação de novas técnicas de fabrico, não se perdendo nunca, mas no entanto, o cunho artesanal dos artigos produzidos que caracterizam a empresa. Recentemente, e pelo exposto, foi atribuída à localidade sede da empresa a denominação de Catraia de Sampaio, capital do cobre e do latão. Trouxeste-nos aqui mais um industrial de muito mérito aqui do nosso concelho. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Muito bem, vamos aqui para a nossa sempre explosiva. É, grande adjetivo. A nossa sempre explosiva Beatriz Ribeiro, que nos traz aqui uma perspectiva sobre o desporto. Algum deles já, ela já está a dar notícia do que passou, mas algum local que virá a acontecer brevemente e muito, com muito interesse. Ora, ouçam. Boa tarde. Venho apresentar-vos a minha estreia na rubrica de desporto, pois na semana passada apresentei a rubrica Nós e os Animais com a Inês Brás. Bem, tenho a dizer-vos que a semana passada foi rica em assuntos desportivos. Vou começar por dizer que no dia 10 de outubro tivemos a participação de um atleta residente em Oliveira do Hospital no Campeonato Mundial Ironman. Refiro-me ao atleta Rafael Gomes, que defendeu de forma bastante honrosa as cores de Portugal nesta importante prova disputada no Havaí. Foi o segundo melhor português e ficou com o lugar 227 no geral. E assim podemos dizer que Oliveira do Hospital ficou muito bem representada no outro lado do mundo, no Havaí. Mas temos mais notícias. A equipa de pesca desportiva de Rio do Clube, de caça e pesca da Oliveira do Hospital, sagrou-se campeã regional de clubes 2015. A prova ocorreu a 27 de setembro em Figueira dos Vinhos. Um outro apontamento, pois são muitas as notícias de desporto. Portugal conquistou o título de campeão europeu numa modalidade que a mim me diz muito respeito, ginástica acrobática. A prova ocorreu na Alemanha e foi através do trio feminino do Acroclube da Maia que Portugal ficou muito bem representado no exercício dinâmico. A prova conta para escalão júnior entre os 13 e os 19 anos. O trio está de parabéns e aproveito, claro, para dizer que temos um ótimo clube de ginástica em Oliveira do Hospital. E aproveito o momento para avisar que no dia 25 de outubro irá ocorrer um evento em que vocês podem participar. Esse evento tem o nome de Ultra Trail Colocorinho. O local da prova vai ser no Santuário de Nossa Senhora das Preces. Para quem quiser fazer o trail curto de 21 km, o preço é 10€ para a primeira fase. Para quem quiser também, pode ir ao trail longo, que são 50 km, irá pagar 13€ para a primeira fase. Mas também tem a opção de ir na caminhada, que são 15 km e só tem de pagar 8€. A inscrição dá direito a brindes de participação, como por exemplo t-shirts e outros, e ainda um reforço alimentar. Poderão inscrever-se no site www.stopandgo.com.pt. Mas atenção, porque só poderão inscrever-se até o dia 22 de outubro. A organização é do município de Oliveira do Hospital, em parceria com a empresa Desafio Acontece e a freguesia da Aldeia das 10. Aproveitem também para apreciarem as belezas naturais daquela região e praticar desporto. E para terminar, vamos para o futebol. Como já devem saber, Portugal classificou-se para o Europeu de Futebol a disputar na França. Depois da vitória com a Dinamarca, Portugal partiu para a última jornada de apuramento sem ter de se preocupar com as habituais contas de última hora para ver se era apurado. E até porque, mesmo assim, ganhou a Sérvia 2-1. A nossa equipa está de parabéns. Mas ainda com o futebol e para acabar, um destaque negativo e muito preocupante para os comportamentos e declarações de dirigentes e outras pessoas com responsabilidade no futebol nacional e que em nada contribuem para o desportivismo e fair play que deve estar sempre presente no desporto. Pede-se moderação e responsabilidade. Contrariamente, gostaria de destacar pela positiva o primeiro encontro de desporto adaptado, que decorreu em Oliveira do Hospital no dia 7 de outubro, feriado municipal, valorizando o desporto e o seu papel na sociedade. E neste caso, potenciando o seu papel de valorização e integração social. É caso para dizer que o desporto é para todos. Bem, por agora é tudo. Obrigada. Obrigada a todos aqui presentes. Para a semana voltarão a ouvir-me com a rubrica Desporto. Até para a semana. Muito bem. Se o presidente do Sporting, do Porto, do Benfica te ouvirem, vão tornar-se melhor de certeza. Rádio Boa Nova. E para terminar, o desporto motorizado com o Pedro Andrade. Pelo segundo ano consecutivo, o Autódromo de Sochi foi o palco do Grande Prémio da Rússia. Nico Rosberg conseguiu a pole position na frente de Hamilton. Em terceiro partia Valtteri Bottas e em quarto e quinto Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, respectivamente. Nico Rosberg partia da primeira posição, teve problemas no acelerador do seu carro. E na sétima volta abandonou, passando a liderança da corrida para o seu colega de equipa, que terminou na primeira posição. Sebastian Vettel ficou em segundo e em terceiro Sérgio Pérez. Em quarto Felipe Massa e em quinto Kimi Raikkonen. Carlos Sainz Jr. teve um aparatoso acidente ainda nos treinos livres, mas o piloto estava bem e ainda participou na corrida. Romain Grosjean, já na corrida, também sofreu um acidente, mas sem consequências para o piloto. Com a vitória de Hamilton, a Mercedes torna-se novamente campeã de construtores. A próxima corrida será o Grande Prémio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, no dia 25 de outubro, onde Hamilton se pode sagrar novamente campeão do mundo. MotoGP teve a sua 15ª ronda no Japão, no passado fim de semana. Jorge Lorenzo partia da pole, seguido de Valentino Rossi e Marco Marques. Em quarto, Andrea Dovizioso e em quinto, Andrea Iannone. A corrida teve um resultado diferente, tendo Dani Pedrosa vencido, ele que partira da 6ª posição, somando assim a sua 50ª vitória na carreira. Em segundo ficou Valentino Rossi, seguido de Jorge Lorenzo. Marco Marques terminou em quarto e atrás de si Andrea Dovizioso. Em termos de classificação no campeonato, Valentino Rossi segue na frente com 283 pontos, Jorge Lourenço em segundo com 265 e em terceiro Marco Marques com 197. Destaque para a queda de Alex De Angelis. Durante os treinos livres, o piloto teve de ser levado para o hospital de helicóptero, sendo diagnosticado mais tarde uma hemorragia intracraniana, um traumatismo torácico com fraturas nas costelas e ainda 5 vértebras fraturadas. O piloto ainda se encontra hospitalizado, mas mostra sinais de melhoria. A próxima prova será no dia 18 de outubro, na Austrália, e depois na Malásia, no dia 25 de outubro. Entre os dias 17 e 18 de outubro, o Campeonato Alemão de Turismo irá voltar para se decidir o campeão em Hockenheim. Ainda nesse dia irá decorrer a penúltima prova de Rallycross, em Itália, que depois irá para a Argentina para terminar o campeonato, entre os dias 28 e 29. O Campeonato Nacional de Todo-Terreno também volta entre os dias 22 e 24 de outubro para decidir quem se torna campeão. Esta prova será em Porto Alegre. Boa Nova, irresistível. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A enfermeira Alexandra Garcia, coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços, do Centro de Saúde Local, que trabalha em parceria com o nosso agrupamento, deu-nos conta que durante o mês de outubro vão decorrer atividades no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação, que se comemorou a 16 de outubro. Esta unidade de cuidados na comunidade vai comemorar o mês da alimentação saudável, realizando reuniões com os pais e encarregados de educação, assinatura das cartas de compromisso dos lanches saudáveis e atividades de promoção da alimentação saudável, higiene oral e atividade física, em colaboração com o agrupamento e a Câmara Municipal, e também com a doutora Rita Moraes, que irá fazer a avaliação antropométrica das crianças do primeiro ciclo do ensino básico. Lembramos os nossos alunos que o Clube Europeu já está de novo em ação. Este é um clube que existe na escola secundária do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital desde 2005 e está integrado na Rede Nacional de Clubes Europeus. O Clube Europeu é um espaço dinâmico onde é dada a oportunidade aos jovens de conhecerem outros povos e culturas, de conviverem com os seus pares, de exercitarem as normas da democracia e de se enriquecerem através da experiência e do debate. Participa neste clube, inscreve-te com o teu diretor de turma ou com os professores coordenadores do clube, professoras Fátima Conceiro, Fátima Antunes, eu própria, e a professora Luísa Azedo. A participação e colaboração dos alunos neste clube é solicitada pelos professores coordenadores ao longo do ano, sempre que se avizinha uma atividade. Trancado a sete chaves, há novidades na Boa Nova. Fica atento. Terminamos aqui a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Pedro Andrade, Daniel Pereira, Patrícia Correia, Inês Pereira, João Oliveira, Beatriz Ribeiro e Francisca Rodrigues. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. Vi-te picar no ouriço ao apanhares a castanha. Não voltes a fazer isso, tem mais cuidado na apanha. Tira o dedo do ouriço, não vais tu picar-te nisso. Tira o dedo do ouriço, não vais tu picar-te nisso. Há muito que te dizia, mas fazes de mim um pateta. Na tua mão tão macia, muito mais o pico espeta. Tira o dedo do ouriço, não vais tu não te piques nisso. Tira o dedo do ouriço, não vais tu picar-te nisso. As minhas castanhas, eu tanto sofro com isso. Ao pé de mim só me arranhas, és pior do que o ouriço. Tira o dedo do ouriço, não vais tu picar-te nisso. Tira o dedo do ouriço, não vais tu picar-te nisso. Tens um lindo castanha. Deixas ouriços para mim. Tira o dedo, isso não vais tu picar-te nisso. Tira o dedo do ouriço, não vais tu picar-te nisso. Não vais tu picar-te.